cadê? Mande a toda para os ouvidos, pois isso pra mim é ruim de ouvir. Imagine pra você que tem culpa no cartório, a cara puxa feita sob medida, já é notório de que isso é que é vida. Muito distante aprendendo a melhor viver, sozinho, mas livre pra andar por aí sem precisar. Transformação, nunca cessa, exercício de paciência. Muito distante, aprendendo a melhor viver. Sozinho, mas livre pra andar por aí sem precisar me envolver. As flores envenenadas já não querem crescer mais. E quando quiserem, não poderão voltar atrás. Foi você quem escolheu. Não se aprende na escola.